vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração. Um som que marcará toda uma época. Vocês verão Blitz do melhor papel de sua carreira. Blitz amando, sofrendo, chorando e tocando como jamais alguém ousou tocar em toda a história do seu rádio, vitrola ou gravador. Cansei de ficar pagando pra respirar a conta da luz, a conta do gás. Quando a chuva passar, é a hora de viajar. Como o brilho do sol. Como o brilho do sol. Como o brilho do sol. Todo dia, toda noite, penso em você. Todo dia, toda noite, penso em você pensando em mim. Só não me sinto assim com você perto de mim. E é bom demais ficar em paz. Você sente, sente que eu sim. Você sente, sente que eu sim. Como o brilho do sol. Como o brilho do sol. Como o brilho do sol. Vou conseguir, vou conseguir. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Linda manhã de sol. Todo dia, toda noite, penso em você, penso.